Drift. Julius Alpha to holding point 10, report 1 right to American, holding 230. América, usando o Pakistan. A televisão do Rio de Janeiro, eu vou usar o 5-0, voando com a América, o Pakistan, o Brasiliano, e a gente vai dar uma olhada no Western Horse. Upset Zulu 17 Zero Romeo and Charlie, and then Upset Bravo 623. Until Fox November Romeo, then Upset November 857. Flight level 310, Puka Department, Aracaju Transition. The first turn by left and Concord 5475. It's a 1 Juliette Alpha, responsible to point the name 10, initial 0.

7. Alpha Juliet, 297, nice. era pelo Zulu-Ulsa, Jai, Orago, Oscar, Romeo, Alfa, Golf, Oscar. Thank you. pouso no 0-3600. Controle 93. aqui do tráfego na posição de 207 milhas. André, é na margem 0, se não vai chegar o vilão. Para dois locais, autorização de seguimento elétrico, pela melhor da parte do